temos a capacidade de 100 mil vacinas por dia, isso já está testado e nós estamos agora a vacinar ligeiramente acima das 100 mil vacinas por dia. E se aumentarmos os horários, que é a coisa que fazemos quando é necessário, nós podemos ir até às 140 mil vacinas por dia. Portanto, não é por falta de capacidade, é mais por falta de vacinas disponíveis. A expectativa de terminar os 70% de primeiras doses em 8 de agosto tem sido comprometida por adiamentos de entregas e produção de vacinas em duas marcas. No entanto, estou a fazer o melhor que posso para otimizar os estoques que temos e a gestão desses estoques, de maneira a tentar cumprir essa meta. No entanto, julgo que é prudente dizer que essa meta pode atrasar-se até 15 dias relativamente ao esperado, se continuarmos a ter a redução das entregas previstas.